Capítulo 7. No quinto dia, sempre a propósito da ovelha, foi-me revelado um segredo da vida do príncipezinho. Perguntou-me bruscamente, sem preâmbulos, como se tratasse de um problema que há muito o fazia refletir em silêncio. Se uma ovelha come arbustos, também come flores? Uma ovelha come tudo o que lhe aparecer à frente. Mesmo flores que tenham espinhos? Sim, mesmo flores que tenham espinhos. Então, afinal, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava demasiado ocupado a tentar desenroscar um parafuso muito apertado no meu motor. Estava muito preocupado porque a minha avaria começava a parecer-me bastante grave e a água potável que se escutava fazia-me temer o pior. Para que servem os espinhos? O príncipezinho nunca desistia de uma pergunta uma vez que a fizesse. Eu estava irritado com o meu parafuso e respondi uma coisa qualquer. Os espinhos não servem para nada. É pura malvadez da parte das flores. Ah... Mas após um silêncio, ele repostou com uma espécie de ressentimento. Não acredito em ti. As flores são frágeis, são ingênuas. Defendem-se como podem. Julgam parecer perigosas por terem espinhos. Eu não respondi nada. Nesse instante pensava comigo, se este parafuso continua a não ceder, eu faço-o saltar à martelada. O príncipezinho interrompeu de novo as minhas reflexões. E tu achas que as flores... Não, não, não acho nada! Respondi uma coisa qualquer. Estou ocupado com coisas bem mais sérias. Olhou-me estupefacto. Coisas sérias? Examinou-me de martelo na mão, os dedos pretos de óleo inclinado sobre um objeto que lhe parecia muito feio. Falas como as pessoas crescidas. Fiquei um pouco envergonhado, mas implacável acrescentou. Tu confundes tudo. Baralhas tudo. Estava francamente muito irritado. Sacudiu os cabelos dourados ao vento. Conheço um planeta onde há um senhor encarnado. Ele nunca cheirou uma flor, nunca viu uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez nada para além de adições. E como tu, repete o dia inteiro. Sou um homem sério, sou um homem sério. E isso deixa-o inchado de orgulho. Mas não é um homem. É um cogumelo. Um quê? Um cogumelo! O príncipezinho estava agora lívido de raiva. Há milhões de anos que as flores fabricam espinhos. E apesar disso, há milhões de anos que as ovelhas comem as flores. E não é uma coisa séria tentar compreender porque se dão elas ao trabalho de fabricar espinhos que nunca servem para nada? Não é importante a guerra das ovelhas e das flores? Não é mais sério e mais importante do que as somas de um grande senhor vermelho? E se eu conhecer uma flor única no mundo, que não existe em mais lado nenhum a não ser no meu planeta, e que uma manhã uma pequena ovelha pode aniquilar de uma só vez sem se dar conta do que fez, isso não é importante? Fez-se muito vermelho, retomando a seguir. Se alguém gosta de uma flor que é exemplar única entre milhões e milhões de estrelas, isso basta para que se sinta feliz quando olha para ela. Diz de si para si, a minha flor está ali algures. Mas se a ovelha come a flor, para ele é como se bruscamente todas as estrelas se apagassem. E isso não é importante? Não conseguiu dizer mais nada. De repente desatou a soluçar. A noite havia tombado, eu havia abandonado as minhas ferramentas. Não fiz caso do martelo, dos parafusos, da sede e da morte. Havia uma estrela, um planeta, o meu, a Terra. Um príncipezinho que precisava de ser consolado. Tomei-o nos braços, embalei-o. Disse-lhe, a flor de que tanto gostas não corre perigo. Vou desenhar um ensaime para a tua ovelha. Vou desenhar uma armadura para a tua flor. Não sabia que mais havia de lhe dizer. Sentia-me muito desconcertado. Não sabia como o consolar ou como me aproximar. É tão misterioso o país das lágrimas.